Estou na 971, chame agora o centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Confirma a primária. O 971, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 125, 13325, boa nota, aqui no Molino. Olimpo 02. Olimpo 02, autorizado base, reporta final, embaixo travado. Autorizado base, reportar final, embaixo travado. Olimpo 02. 3197. Autorizado, perfeccionamento 3193. 3197. 7. Papaya, Corrida de Novembro, desça para 2.000 pés, autorizado final e ele é reporte estabilizado. 2.000 pés, reportará estabilizado, é Corrida de Novembro. Limpo 02, cheque trem autorizado, toque arremetida, pistão no zero, vento 090 graus, no 1 no nós. Olimpo 02 está com o trem embaixado travado. O 1968 está na identificação, autorizado chega na Marília, se mantém nível 060, você para 2509. Esse mantém nível 060, reduziu para 2509, voo no 1068. Limpo 02, socorre MT-839, mantenha proa até atingir 1.000 pés, após inicia a curva esquerda para ingresso na perna do vento, estou com tráfego um papa alfa 34, prosseguindo também para pouso 1.0. O Olimpo 02, está mantendo proa até mil pés, depois curva esquerda, perna do vento. Localizador, Eco Índia Novembro. Eco Índia Novembro, chama agora a torre 118, decimal 6. 18,6, Novembro. Torre Eco Índia Novembro. Eco Índia Novembro, a intenção de pouso, pistão no zero para sector 17. A 10, senhora, para 3 pousos, esse mais 2. Se possível, mais outro, na 10 e o final na 17, ok? Não entendi, um toque arremetido na 10 e após prosseguir para 17, confirme. Dois pousos na 10, o primeiro, que é esse agora, e teremos mais o seguinte, e no terceiro na 17, final. Sim, só confirmando, dois toques arremetidos na 10 e um pouso final na 17, confirme? Afirmativo. Gente, só para informação, à esquerda, mantendo a perna do vento, estou com o Olympus também, P3 da Força Aérea, realizando o toque arremetido. Confirmando, está livre o toque arremetido no zero, vento 0, 90 graus, no 3 mais. O Eco Índia Novembro. Novembro. 5 a bordo, 4 horas e 15 minutos de autonomia, alterna campina. Correr para o solo, pessoas a bordo e autonomia? 65 a bordo, autonomia 4 horas e 15 minutos. Excelente, autorizado táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10. Lá chama a torre 118, decimal 6, ajuste 1009. Excelente, 1009, ajuste táxi via Índia Alfa para o ponto de espera da 10 e a torre 118, decimal 6, 3197. Obrigado, senhor, uma boa noite. Afirmo, bom voo. 68. Mantenha o perfil. Olympus 02, autorizado base, aguardando pista livre para o toque arremetida. Autorizado base, aguardando pista livre. 02. Alê 3, milha, baixar travado, Eco Índia Novembro. Gente, Eco Índia Novembro, autorizado, toque arremetida, pistão no 0, vento 0, 90 graus, no 2 nós. Salvador, uma boa noite, o TAM 3197, ponto de espera da 10, pronto para decolagem, desloco o aeronave da final. TAM 3197, gente, mantém o ponto de espera da 10. Mantendo o ponto de espera, TAM 3197. 02, está na final, que não vai estar travado. Sente, Olimpo 02, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 02. Eco Índia November, tocou RMT 145, curva imediata à esquerda para ingresso na perna do vento, mantenha 1000 pés aguardando instruções na perna do vento. O Eco Índia November. Estabilizado em ILS, visual, tá? 3858. Tá 3858, complete final ILS, estamos agora em torre em 118 decimal meio. Torre 186, boa noite. O Eco Índia November vai manter 1000 pés e vai manter espera na perna do vento com curvas pela direita, realizando 360 pela direita, aguardando instruções, o Eco Índia November. Salvador, boa noite, tá 3858. Tá 3858, boa noite, confirmando baixo travado. Baixo travado, 3858. Ciente, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, no 3 nós. Livre ou pouso, pistão no zero, tá 3858. Olimpo 02, tocou RMT 47, mantenha para hoje decolagem até atingir 1500 pés e após, e esquerda, perna do vento da 10, como número 2. Tá mantendo a reta de colégio até 1000 pés, curva esquerda, perna do vento. O Eco Índia November confirmando 1000 pés na perna do vento, estou com o segundo tráfego prosseguindo para a perna do vento também em espera, o P3 da Força Aérea Brasileira, ok? É 1500. Ok, 1500 pés, o P3 da Norte, Olimpo 02. Eco Índia November, CF. Olimpo 02, só confirmando 1500 pés, ok? Na perna do vento, estou no zero, estou com o primeiro tráfego, mantendo 1000 também na perna do vento, um Papa Alfa 34. Podemos manter a perna do vento agora? Eco Índia November negativo, mantenha a perna do vento com curvas pela direita, um 360 pela direita, aguardando instruções. Positivo, estamos mantendo 360 pela direita, Eco Índia November. Então 3197, após a passagem da aeronave da companhia na curta final, a linha mantém pistão 0. Gente, após a passagem da aeronave na final, a linha mantém pistão 0, 3197. Confirme para o Olimpo 02, é o número 2 para pouso. Mantenha 1500 pés na perna do vento, aguardando instruções do Olimpo 02. Ok, está mantendo 1500 pés, está na perna do vento, prolonga. Negativo, curvas pela direita, realizando 360, aguardando instruções inicialmente. Tá ok, curvando pela direita, aguardando instruções, Olimpo 02. Confirme a posição do outro tráfego, está realizando também 360 pela direita. Afirmativo, mantendo 1000 pés na perna do vento, ok? Ok, Olimpo 02 Vicente. Tram 3858, solo 150, liberando via Fox, solo 21219. 219 na Fox, tram 3858, boa noite. Tram 3197, livre decolagem, pistão no zero, vento 080 graus, 149. Autorizada decolagem, pistão no zero, tram 3197. Ingresso, parte 1. Porta antes do Juliette, convite, mano, tram 3850. Eco Índia November, a longa perna do vento aguardando para girar base. O Eco Índia November. O voo é tráfego único aqui no setor? Eco Índia November. O Olimpo 02 mantém ainda a perna do vento da 1-0 e espera na perna do vento a 1500 pés aguardando instruções. Para manter ainda a espera na perna do vento, o Olimpo 02 aguardando instruções. Tram 3197, decolado 251, no controle 120, décima 8, bom voo. Controle 120, décima 8, 3197, obrigado, boa noite. Boa noite, 3197, decolou, passa 1500 pés. Tram 3197, contato radar na decolagem, subiu uma TN nível 360, a saída da IA. 360, qual de voz dentro da EL, senhor, por gentileza? Afirmativo, na proje da EL, TAM 3197. É lenda, possível? Confirme? Possível voar lenda? Voe lenda, TAM 3197. Direto lenda, obrigado. Eco Índia Novembro autorizado, base aguardando pista livre. Aguardando base, aguardando pista livre, Eco Índia Novembro. No 168 na escuta da torre. Olimpo 02, mantenha a perna do vento aguardando instruções. Aeronave na final agora arremetendo, ok? Tá ok, Olimpo 02 agora na perna do vento, mantendo 1500 pés, aguardando instruções. Sinal da 1-0, baixado, travado, é aqui de novembro. Estabilizou a aproximação, tá conseguindo o perfil da arremetida, atingindo 2000 pés. Gente, prossiga a subida até 2000 pés, curvando à esquerda, aguarde retração para interceptar LLS, o gol na 168. Gol na 168, poderia confirmar o motivo da remetida? É desestabilização, senhor. Sim. Na curva da esquerda, confirmada a proa. Gerar base. 02 está alongando a do vento, mantendo 1500, aguardando base. 8 inicialmente, curva esquerda na proa 320. 320 à esquerda, vamos no 68, mantendo 2 mil pés. Eco Índia Novembro apenas confirmando, após o toque arremetida prossegue para pouso na 1-7. Ativo, pouso final depois, após na 1-7. Center. 202 autorizado base aguardando pista livre. Está autorizado base aguardando pista livre, 02. Como 168, curva agora à direita, correção, curva à esquerda, proa 280, o limite permanece. Novembro. Eco Índia Novembro autorizado, toque arremetida da pistão no zero, vento 080 graus, 14 nós. Informa que vai ser o pouso final. Senta, aguardando pista livre, Olimpo 02. Aguardando pista livre, está no final com o embaixador. Sobre 197, chame Recife 1251. Recife 1251, Tano 3197, obrigado, boa noite. Boa noite. Bota a data escol que há na via do Mar Arrival, descent level 050. Perna do vento dá 10 e reporta girando base final 17. Bota lá na final da 17, é Queen de Novembro. Olimpo 02, autorizado pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 14 nós. Autorizado pouso na pistão no 0, para Olimpo 02. Voo 968, curva esquerda, proa 250, voo no máximo 1 minuto na proa. 250, proa, voo 968. Senta. Vai mexer a base? Foi em dia novembro, final 97 autorizada, guardando apenas o eixo livre. Adeus. Gol 1168, reduz 1709 para o localizador esquerda 145, reporte estabilizado. 45 para o localizador, reporte estabilizado, reduzindo gol 1168. Eco Índia Novembro, cheque trem, pouso autorizado, pistão 97, vento 080 graus, 12 nós. Ativo, baixar trabalho, Eco Índia Novembro. Olimpo 02, no solo 59, libere próxima à direita, via Fox, Texina, me escuta Alfa Delta e reporta para o cruzamento, Olimpo 02. Queen de Novembro, solo os 2300, backtrack autorizado, até o Graerna, me escuta. Nome desado, localizador Gol 168. Nono 68, torre Nono 86. 86, boa. About our Delta descend 2,000 feet, clear to final left approach, report established and localized. É 3110 acione a identificação, voe direto do UNA, desce para 3000 pés, que é legal 1009. Apotel Delta de Diocop. No, no, could you say again? Why are you doing so second direct 3000 feet descent? Apotel Delta descend 2000 feet, clear to final, let's approach, report established and localizer. Can I put a solid flag light and I'll just see you at the approach, thanks a lot. O Olimpo 02, condições de agilizar o cruzamento? Agilizando o cruzamento, tá livre até o pátio militar, não me escuta até o corte. Gente, estacionar a frequência livre. Bom, no 168, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, no 39. Autorizado pouso, no zero, bom, no 168. Boa noite. Uno 168, no solo 05, libera via eco, solo 121, décimo 9. Solo Salvador, Gol 1168. Gol 1168, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, 168, autorizado ingresso na Juliette, portão 5, pátio 1. Portão 5, pátio 1, Gol 168. Salvador, uma boa noite, trip 52 à noite, Tiane da Tango, na proa de mar. 52 à noite, boa noite, acione identificação, voo direto do Duna, 4.000 pés, ajuste 1.0, 1.0. Ajustando 1.0, 1.0, se puder, a voo da presente, direto do Duna, baixando até 2.000, trip 52 à noite. 52 à noite, até 3.000 pés. Até, na proa de Duna, até 3.000. Ajustando 1.0, 1.0, trip 52 à noite. Link in the mirror runway 17, okay, after outbound you're going to cancel IFO flight plan to make a right via runway 17. Apotel Delta, roger, report to cancel IFO flight plan. I'm going to report for you, thanks a lot. Para Romeo, Papa Hotel Delta, IFA flight plan cancel at 09. Turn left now, right hand base, runway 17, report final, and Gandow and Lockett. Okay, Lindyard and our lock is awaited right now, and I'm going to report final, thanks a lot, runway 17. Her runway is wet or dry? Papa Hotel Delta, clear to land runway 17, wind 080 degrees, 11 knots. Roger, clear runway 17. As for you, if runway is dry or wet? What's the pista molhada, Papa Hotel Delta? I didn't copy that, could you repeat? For sure, runway is wet? That's a negative, sir. Runway's dry. Oh, thanks a lot. Runway's dry. Cruise line runway 17, wind is 0 degrees, 1 knots. Affirmative, clear line runway 17. Salvador, 19081, informação, não gosta de se mencionar, Guarulhos. matrícula, por favor. 19081. Voo 9081, abaixo para Costa. Para Costa, 9081. Vamos, Salvador, voo 9073. Voo 9073, aguarde para a cópia, número 2 para a cópia. Vai dar sua escuta. Controle, Salvador, 5218. 28, confirme. A senhora autoriza a gente manter essa velocidade até 5 milhas de duna? Está livre. Obrigado. Cleared 180 degrees and taxi via runway 17 to Batay. É 310, sou Rima Noite, meia. Noite, meia, boa. 35, 218, desce para 2.000 pés, autorizada final ILS. Até 2.000, final ILS, chamará estabilizado. 5218, da 3. Sonar 6310, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 080 graus, no 5 lá. Cheio de pouso, 6310. Salvador para Guarulhos, nível autoridade 360, decola da pista 10, pós decolagem curva direita, saída da El, Leda, Bridge, Upervulo 10, SMAP, DCT Awake, e conforme o plano, transponder 51114, frequência do controle 120.8. Da 360, fala com 10, fala da El, Leda, curva direita, 114. O 9081, o cotejamento correto, já me parece na minha puxa. O 1973, copia? Essa luta é para o segundo, 973. O 973, Salvador para o Galeão, nível autorizado 360, via Upervulo 10, SMAP, DCT, Luta, e conforme o plano de voo. Decola da pista 10, após decolar de curva direita, saída da El, Leda Bridge, transponder 5105, frequência do controle 120.8. Confirme o transponder. Transponder 5105, voo 1973. 6-0 autorizado, decola da 10 curva direita, da El, Leda Bridge, transponder 10, Smart, Lucas, conforme o rota. 5105, transponder 2220, tá o motorista. O 1973, com entendimento correto, chame para saneamento, puxa. Camará. Silson, um Papa Hotel Delta. Pioneer 63, 10, no solo 017, libera via Fox, solo no 21, decimal 9. 219, libera pela Fox, senhor. 2310. Boa noite, Xené 63, 10, Lisboa, Xené 63, 10, táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, táxi da Juliette, 63, 10. Cinco, dois, uma noite, estabilizando no ILS. 5219, torre, 1186. Torre 18 e meia. Até daqui a pouco. Então, 3662, desça para 2010, autorizada a sinal ILS. Torre Salvador, uma boa noite, o triplo 5218. Triplo 5218, boa noite, continua a aproximação, reporta embaixo travado, visual com a pista 10, o ajuste 10. 1-0-1-0, chamar a mais próxima, baixada e travando. Juliette, 63, 10. Xené 63, 10, autorizado ingresso na Juliette, portão 6, pátio 1. Pátio 1, portão 6, ingresso na Juliette, 63, 10. Simba, baixada e travada com o campeão de vista, 5218. Trip 5218, livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 14 nós. Enter. Boa noite, acione identificação, voe direto do UMA, desça para 3010, o ajuste no 010. solo Salvador, voando 973, posição 2, com direcionamento. 973, autoridade do pushback, acionamento, chame para o táxi. Autoridade, chama táxi, voando 973. Felipe 5218, no solo 24, libera a próxima direita via Eco, solo no 21, décima 9. 8219, Felipe 5218. Solo. Solo, Felipe 5218, libera a sua escuta. 5218, autoridade do táxi via Taxway Alpha, chame antes da Juliette. Solo Salvador, tempo 5218, se aproximando da Juliette. Tempo 5218, autorizado ingresso para o posição 1, parte 3. Autorizado ingresso, parte 3, posição 1, não, 5218. Estabilizado, TAN 3662. 1662, torre no 186. 186, boa. Gol 096, desce para 2000 pés, autorizado a final ILS. Para 2000 pés, autorizado ILS, para o gol. Táxi voo Ouro 973 com 81 a bordo, 3 horas 52 e alterna Campinas. Pois, confirmando embaixo travado. Baixo travado, 3662. 100 pessoas a bordo e autonomia? 81 pessoas a bordo, 8 anos e 3 horas e 52 horas. Autonomia. Uno 973, autorizado táxi via Pate 1, India Alpha, seu ponto de espera pista 10, vai chamar a torre em 1-18 decimal 6, altímetro 10, 10. Ok, Tá o livre de táxi via 41, Índia Alfa, até o ponto 0910, lá 1186 e o QNH 1010, por 973, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, passarei do 2224, transfere, mantendo 1150, sendo informação Tango. 2224, acione identificação, da presente foi direto Duna, se tiver condições, mantenha a velocidade até mais próximo. Identificou, da presente Duna, vai manter a velocidade, passarei do 2224. Passar 09, ação ali, mantém 90, 0973. Recife. Via Pro Whisky 58, nível autorizado 350, sai da boca, transmissão Caju, transpondo esse 51107, frequência do controle 120, decima 8, decola da pista 10, pós decolagem curva à esquerda. Gente, autorizado 350 para Recife, decola da 10, com curva à esquerda. Pucca Caju, 5107, transponder. E 1208, controle para o Xanem 6310. Xanem 6310, foi só o Xanem 6310, cotejamento correto, Xanem para acionamento e puxa. Xanem, tomando. Fala, Salvador, boa noite, da 3662. Da 3662, autorizado táxi via Alfa, chamete da Juliette. E a alma chamaremos antes da direita. Controle, passarelo 2224 para a descida. 2224, desça para 2010, ajuste no 0 no 0. 2000 pés, 1-0, 1-0, passaria 2-2-2-4. Solicita Fortaleza, nível 3-7-0. Tá 3-2-5-8, pronto, corta. Aperto, pronto. Tá 3-2-5-8, Salvador para Fortaleza, via Ampero Zulu, 1-9, Bangu, DCT, conforme o plano de voo. Nível 370, decola da pista 10, põe decolagem em curva esquerda, sai da Momo, frote, transponde 51-15, sequência do controle 120, sinal 8. Autorizado, Fortaleza, nível 370, decola da 10, a moto da sopa de 19, põe decolagem em curva esquerda, sai da Momo, transição frote, transponde 51-15, controle 208, tan 3258. Tá 3858, cotejamento correto, chame para acionamento pushback. Boa tarde. 180, muito obrigado, boa noite. Confirmando 120, decimal 8, ok? 208, obrigado. Então, 1, bate 1. Gente, via Juliette para o 1, tá 36. Boa noite, contato radar, suba para o nível 360, vou direto Leda. Direto Leda, boa noite, 973. Trip 5591, reduz a 2209. Controle, gol 1096, estabilizado na final. 096, chame torre, 1186. 1186.